Este é o podcast Conversas com o Professor, um projeto que faz parte do Grupo de Pesquisa Ensino do Direito, Novas Tecnologias e Novas Metodologias do curso de Direito do SESUCA. Sejam todos bem-vindos no nosso piloto do projeto Aluno Autor. Desta vez, nós estamos conversando não com um aluno, mas com um professor. Já que o professor tem um papel tão relevante assim na formação dos alunos, mesmo dentro do projeto Aluno Autor, é relevante ouvir também a experiência dos professores. E é isso que nós fazemos hoje, conversando com o professor Celso Augusto, que ministra duas disciplinas aqui no SESUCA, muito importantes, que é a disciplina de Direito e Linguagem e a disciplina do Português Jurídico. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado por contribuir com esse nosso projeto. E a primeira pergunta que se coloca é a seguinte: como é que nasce no curso de Direito a ideia de uma disciplina Direito e Linguagem? Principalmente se a gente levar em consideração que é uma disciplina muito difícil da gente encontrar nos cursos de Direito por aí. Bom, primeiro quero agradecer o convite, participar deste grande evento auditivo. Sim, né? Sim. Bem, esse Direito e Linguagem, ele surgiu por uma necessidade não só institucional, como do próprio curso de Direito. Foi colocado assim, para apreciação, a grade curricular, para ver assim, dentro da área da linguagem, onde estava a nossa contribuição. Eu digo a nossa contribuição da minha área, a área da linguística. Bem, vendo de cara, vou usar essa expressão para ficar bem informal, só tinha uma disciplina chamada Português Jurídico, que ela é similar a um português instrumental aqui na instituição, onde o conteúdo ele é igual, mas os exercícios, os exemplos são todos para a área do direito. Então não muda muita coisa. O português jurídico ele é praticamente gramatical, mas com uma função de vamos assim, não taxonômica, mas a função dos termos derivados dessa taxonomia, ou seja, a gente não vai classificar, a gente não fica classificando nomes, a gente faz a aplicação da função de cada termo. Dizendo de outra forma, em vez de aplicarmos regras e depois buscarmos os textos, nós trabalhamos textos e deles nós extraímos a regra. Esse é o português jurídico. Esse é o português jurídico, mas eu precisei fazer essa introdução. Por quê? Porque como surgiu essa questão de o que falta para o curso de Direito na questão de linguagem, eu disse, olha, falta a parte linguística propriamente dita, a linguística científica, não a linguística gramática. Uhum. Bom, então assim, o Direito e Linguagem, então, ele surgiu da necessidade de se fazer uma outra abordagem, dar uma outra abordagem. E qual foi a abordagem? A abordagem foi trazer a sintaxe, mas de uma forma semântica, a própria semântica, a pragmática e a lógica. Quando a gente preparava as perguntas para essa conversa, e é bom a gente registrar aqui, que o SESUCA ele possui um projeto, que é o projeto Formação Jurídica, né, que já está na sua segunda edição, em que onde os professores escrevem um texto sobre a sua disciplina, e no livro Formação Jurídica 2, você escreve um texto justamente como uma introdução, até diria que é mais do que uma introdução, na verdade, né? Já adentra no campo bem forte da disciplina, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção é que quando você fala em processos linguísticos, nos níveis sintáticos, semânticos e pragmáticos. Eu lhe interrompi justamente para perguntar o que é cada um deles. Bom, sintático. Né? O sintático, ele trabalha a estrutura frasal, mas pelos aspectos, tanto assim, de atos de fala quanto afirmações. Por que isso? Porque o aspecto sintático é um aspecto puramente formal, ou seja, são as palavras que estão colocadas estruturadamente, de forma, cada uma assim, com a sua função, ou seja, buscando o sujeito e predicado, mas não o sujeito e predicado na tradição gramatical. É de quem eu falo e o que eu falo dele. E o que eu falo dele é predicar sobre. Ah, então, esqueçamos aí toda a taxonomia, a nomenclatura, as questões puramente gramaticais. Ah, por quê? Porque nós precisamos saber de quem a gente fala e o que falamos dele. Então, nesse aspecto, eu preciso deixar bem claro duas coisas. Bem claro que a semântica, ela está em cima da sintaxe. Ou seja, eu não tenho semântica se eu não tiver sintaxe. Então, a sintaxe é a estrutura frasal com significado das partes e como unidade. Eu até costumo, assim, gosto bem de destacar três áreas. A primeira área, a área da sintaxe, que tem o seu objeto chamado sentença ou estrutura. A semântica trabalha com o significado, o objeto da semântica é o significado. E tem o enunciado. O enunciado, ele é já da parte, vamos dizer assim, da teoria do discurso ou da própria questão pragmática. Mas da teoria do discurso, por quê? O enunciado é a ocorrência da sentença. Ou seja, a sentença, ela não tem significado nenhum se eu não enunciá-la. O enunciar, então, é a ocorrência física dessa sentença no momento em que eu estou numa comunidade linguística de mesma língua. Porque não adianta eu produzir uma fala desse tipo para japonês que não conhece a língua portuguesa. Ah, então, são dois aspectos, a sintaxe e a semântica. Bem, onde entra aí o enunciado? O enunciado, ele entra para dar significado àquilo que a gente está lendo, ou seja, aquela sentença. Dessa sentença se tira, vamos dizer assim, duas abordagens. A abordagem lógica e a abordagem comunicativa. A abordagem lógica é se naquele ato de fala, naquela produção, naquele enunciado, eu gerei um ato de fala. Ou eu gerei uma proposição. Porque proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Atos de fala podem ser cancelados a partir das suas inferências. A gente consegue notar aí uma grande importância disso pro aluno que está se formando, né, o futuro jurista, o futuro advogado, porque ele lida com discurso, ele lida com a palavra, ele lida com convencimento, né? E como é que você lida com essa interação entre todas essas coisas para o aluno do direito? Bom, fica muito bom porque, primeiro, o aluno, ele está recebendo uma informação nova. Por quê? Porque ele vê... É interessante isso aí, porque como eu trabalho com as duas áreas, né, com as duas disciplinas, normalmente o aluno tende a pensar que está sendo repetido o português jurídico. Né? Por quê? Porque é um professor de linguística ali na frente, não é da área do direito. Né? Não, são duas coisas completamente diferentes. Uma é, vamos dizer assim, praticamente gramatical. Gramatical no sentido de classificação dos termos, estruturas e a funcionalidade. Aí trabalha com as ambiguidades, trabalha com estruturas de parágrafo. Bom, enfim, são questões textuais. E essa outra não, essa do direito, essa do direito e linguagem, ela já pega semântica, já pega sintaxe, já pega pragmática. Onde é que está o ponto principal nisso tudo? que no momento em que eu sedimentei no grupo o que é sintaxe e o que é semântica, fica mais fácil depois para dizer assim, bom, agora eu estou enunciando e daí eu posso gerar tanto uma proposição quanto ato de fala. Se eu gerar uma proposição, ela pode ser falsa ou verdadeira. E dentro dessa proposição, eu posso gerar mais duas, uma mais duas, gerando argumentos. Bom, aí eu só estou entrando na lógica clássica. E aí nós entramos na filosofia da linguagem, né? Que talvez toda a disciplina como um todo é muito, muito bonita, né? Mas talvez ela fique mais interessante, mais empolgante ainda quando a gente entra nesse campo que é tão rico da filosofia da linguagem, né? E você tem até um termo cunhado por você nesse texto que é o spa filosófico. O que, que é o spa filosófico? A lógica, ela provém desse spa filosófico. Por que spa filosófico? Porque, para mim, assim, como eu trabalho com semântica pura e muito mais ambiguidades a partir dessa semântica, eu encontrei no spa dois significados nesse spa filosófico. Porque spa, ele tem um significado de relaxamento, de não estresse, né? E fiz a analogia com o tripé filosófico da antiguidade grega, que é S para Sócrates, P para Platão e A para Aristóteles, sendo que um é mestre do outro, e não o inverso, é claro. Sim, sim. É. Então, esse spa filosófico leva ao aluno de direito e linguagem uma iniciação para a filosofia, porque não tem como tu trabalhar linguagem sem trabalhar filosofia. Então, a filosofia, o berço da linguagem está lá nesse tripé. A pergunta que eu ia fazer é onde é que entra Locke nessa disciplina? Porque claro que a gente está dando um salto aí bem Não, né? Mas tudo bem, a gente vai voltar, vai manter o spa, vamos segurar o spa. Ah, por quê? Porque esse spa vai ser praticamente a parte de suporte onde o Locke vai buscar. Por quê? Porque, só fazendo uma retrospectiva, Sócrates, ele não deixou nada escrito, mas ele trabalhou com lógica, mas não com a lógica clássica do Aristóteles. Então, ele fazia muitos questionamentos. Sócrates, com a maiêutica dele, ele provocava no aluno ou no interlocutor, ele provocava o conhecimento. Ele não dava conhecimento. Isso aí é uma das coisas que eu também defendo. O conhecimento, ele não está pronto. O conhecimento é gerado pelo indivíduo a partir das informações que ele recebe. E Sócrates tinha essa intenção, né? Sócrates tinha essa intenção e ele sabia, né? Inclusive ele sabia o que os outros não sabiam, mas que poderiam vir a saber através dos questionamentos dele. Explica para nós, essa é a maiêutica, né? A ideia de você ir... A maiêutica, bom, já que perguntamos, eu acredito que a gente vai se estender um pouco no tempo, mas é importante, porque a maiêutica, ela surge da vida que Sócrates levava, inclusive das suas propriedades. E uma das propriedades dele, né, era ter uma mãe, né, parteira. E ele fez a analogia das ideias com o parto. Se a pessoa, né, fizesse nascer o conhecimento a partir de uma luz. E as ideias nada mais são também do que análogas à luz. Tanto que a gente diz assim, ideia, e bota uma luzinha ali, como uma metáfora, né? Um sinal semiótico. Onde eu queria chegar. Só para assim, pegar os outros dois, o Sócrates e o Platão e o Aristóteles. Tá? O Platão dizia, né, foi o mestre foi o discípulo de Sócrates, escreveu sobre as ideias dele, mas ideias baseadas no inatismo, ou seja, para ele tudo estava no cérebro. Inclusive, ele dizia, né, que a história de se registrar conhecimento em algum lugar, nos papiros, por exemplo, a pessoa ia ficar desprovida de conhecimento, porque o conhecimento não iria ficar mais no cérebro dele, ia ficar em qualquer lugar. E se ele perdesse esse papel aí, ele perdia tudo. Bem, entrou o Aristóteles fazendo um contraponto às ideias de Platão. Porque Aristóteles dizia que não existia nada no espírito humano que antes não tivesse passado pelos sentidos. Então ele contrariava Platão, que dizia que tudo era inato. Na verdade, isso aí está tudo lá. Foi escrito num dos diálogos de Platão, Crátilo, que eu cito praticamente tudo que envolve linguagem, eu busco, porque eles são clássicos. O Crátilo, ele é uma obra, um dos diálogos de Platão, em que ali se busca a origem da linguagem. Seria o primeiro texto que... É o primeiro texto, o primeiro texto que tem conhecimento sobre a origem da linguagem. E o bom de tudo é que assim, ó, os dois discutiam, Crátilo e Hermógenes, e com o Sócrates intermediando. E o Sócrates concordava com os dois. Eu digo, como é que o Sócrates pode concordar com os dois se os dois diziam coisas diferentes? O Crátilo dizia, as coisas são o que são independente do nome que têm. E o Hermógenes dizia, não, existe um legislador que bota nome nas coisas. Eu digo, pomba, e o Sócrates dizia, Crátilo, tu tem razão. Hermógenes, tu também tem razão. Tá, mas e quem é que tem razão mesmo? Vocês dois têm razão. Na verdade, eles não sabiam o que estavam discutindo, porque eles não conheciam a diferença na época de linguagem e língua, que eu acho que é uma das perguntas que tu deve fazer mais adiante. Celso, então, e a diferença entre língua e linguagem? São duas coisas iguais ou não? Tá, retomando o Locke, né? Porque a pergunta foi essa do Locke. Eu precisei fazer essa introdução aí para inserir Locke na história, né? Por quê? Porque eles discutiam, né? Hermógenes e Crátilo discutiam a origem da linguagem. Na verdade, quando o Crátilo dizia as coisas são o que são, independente do nome que tem, isso aí se trata como linguagem, como uma abstração, algo não tangível, mas que hoje se entende como um processo comunicativo inato do ser humano. E o Hermógenes dizendo que as coisas têm que ter um nome, porque alguém colocou esse nome, ele cita um legislador. Bom, isso aí é o nominalismo. Na verdade, a grande dicotomia é convencionalismo, nominalismo e o naturalismo. Bom, agora nós vamos salto. Agora nós vamos salto cronológico. Salto cronológico de 400 antes de Cristo para o século 17. Tá? Por quê? Porque houve um evento no século 17 chamado Tabula Rasa, onde dois caras discutem, dois filósofos discutem, que é o Leibniz e o Locke. Só que eles discutem o quê? De novo, a origem da linguagem, mas não assim a origem da linguagem, como se processa, o que é essa coisa de linguagem no cérebro humano? Ela é inata ou ela é adquirida? Então o Leibniz busca Platão, dizendo que tudo está no cérebro, é inato, a linguagem é inata. E o Locke, não, Locke retoma Platão, retoma Aristóteles, dizendo a mesma coisa. Muita gente, inclusive, acha que essa frase de que não existe nada no espírito humano que antes não tenha passado pelos sentidos, que é do Locke, não é do Locke, essa é do Aristóteles. Ele só retoma Aristóteles. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo é convenção. Então, o Locke, para a linguagem, tabula rasa, o que é linguagem? Está no cérebro? É adquirido? É inato? Locke diz, não, é adquirido. Quando ele diz é adquirido, se entende como língua. Língua é código. Língua é convenção. E a linguagem, não. Então, fica de novo, mas claro, fica bem melhor vários séculos depois daquele primeiro debate, né? De que Locke, né? Locke trabalha com convencionalismo na linguagem. Quando eu fui apresentado para o direito, e no direito Locke dizia que era natural, eu disse, não, peraí um pouquinho. Como para Locke direito é natural, se lá na linguagem ele diz que é convencional, por que ele não segue a mesma lógica? E daí surgiram vários artigos, alguns textos. É, para nós, de fato, é um esforço, porque a gente precisa resumir aí filosofia de séculos e tentar resumir toda uma disciplina, né, em poucos minutos. Né? Mas eu acho que você dá a deixa para a gente falar sobre linguística e semiótica. É que alguns, o estudo da semiótica é do século, início do século XX, né? Ou não? É, dá para dizer que já tem o século XVIII, século XIX. É. Mas vem se desenvolvendo sobretudo... Se desenvolveu sobretudo no século XX. Uhum. Mas assim, qual é a diferença básica aí de linguística e semiótica? Até vou colocar assim, para a gente não se estender muito, semiótica e semiologia como duas ciências que estudam os sinais. Uhum. Os sinais em termos gerais. Sinal com qualquer significado. Só que existe o sinal fonológico, o sinal sintático, o sinal alfa, uhum. Né? O sinal das letras. Então a gente consegue separar o que é semiótica da semiótica e semiologia, que é a ciência dos sinais em geral, para os signos em geral, na verdade. Melhor ainda, com esse termo signos a gente consegue entender melhor. Por quê? Porque o vará, por exemplo, ele busca na sua teoria, né, do direito natural, ele busca a linguística. E buscando a linguística, ele busca um suíço chamado Saussure, tá, que foi a primeira revolução linguística que deu o caráter científico à linguística. Por quê? Porque lá ele trabalha o signo verbal. Chama-se signo linguístico com a dicotomia significante-significado. Então, na verdade, ali ele cria o quê? Como é que as línguas se criam? Como é que as pessoas conseguem se comunicar? Através do significante-significado, em que o significante é algo que significa e o significado é uma abstração. É um conceito, uma ideia de algo. Na verdade, isso aí a gente pode trabalhar como predicados de alguma coisa. Ah, então, o signo, então, assim, para deixar mais claro desse Saussure, porque o Saussure diz o seguinte, ele trabalha com a grande dicotomia língua-fala, que a língua, ela é social, ela é de fora para dentro, ela retoma, olha só, uma coisa que eu devo não ter escrito, não sei, mas, na verdade, Saussure retoma Locke, que retoma Aristóteles. Por quê? Porque a língua, ela é convencional. Ela é uma convenção social dentro de uma comunidade, de mesma fala. Então, o que, que ele diz? Que a língua tem uma estrutura, e essa estrutura é dicotômica, e baseado num objeto chamado significante-significado. E onde é que entra isso aí? O significante-significado, na verdade, ele é uma entidade psíquica. Olha só, é uma entidade psíquica, mas não é inata. Ela foi adquirida, é uma entidade psíquica que está no cérebro humano pela prática da fala. Então, no momento que alguém, e esse signo, e essa dicotomia, significante significado, essa dicotomia, ela vale como uma folha de papel para a gente fazer uma analogia. Uma folha de papel é indissociável, o verso do seu anverso. Então, para ter significante tem que ter significado e vice-versa. Então, não existe no signo linguístico essa coisa diferente. É como se fosse uma mônada, né? Bom, mas onde é que eu quero chegar só para concluir essa questão do vará? Que o vará trabalha, ele escreveu direito e linguagem. Luiz Alberto Vará escreveu sobre direito e sua linguagem, não direito e linguagem. Direito é a sua linguagem, a linguagem do direito. E por que ele busca Saussure? Por que ele busca a linguística? Justamente para trabalhar com os aspectos da linguagem. E ele busca lá na semiologia. Só que existe uma restrição aí que se chama linguística como uma, vamos dizer assim, uma das áreas da semiologia. Até digo mais da semiologia do que da própria semiótica, tá? Porque a semiótica já vamos entrar com um outro cara chamado Peirce, que trabalha com o tripé, voltando com o tripé, sintaxe, semântica e pragmática. Você percebe que com isso, Celso, nós chegamos novamente ao início, né? Em que nós falávamos justamente sobre a diferença entre o português jurídico e o direito em linguagem, né? A gente chegamos no final, mas retornamos. Como essa questão filosófica, que eles acabaram retornando também, nós fizemos o mesmo, né? E todos eles vão fazer o mesmo, e esse spa filosófico vai ser sempre retomado. Se me permite, então, fazer uma última pergunta, Celso, já lhe agradecendo pelo seu tempo, pela sua contribuição, uma conversa muito interessante. Qual, então, é a grande contribuição do direito e linguagem para o aluno do direito? Como essa disciplina realmente pode ajudar o aluno do direito? Ou como essa disciplina pode diferenciar aquele que estudou direito e linguagem e aquele que não estudou a disciplina de direito e linguagem? Gostei muito da pergunta, porque ela me permite responder uma outra aí que talvez o ouvinte esteja perguntando, mas ele não falou de pragmática ainda. Uhum. Então a pragmática ela está bem inserida nesse processo aí. Por quê? Só para concluir agora o terceiro vértice do tripé, né? Ou do triângulo. A pragmática ela trabalha com um objeto bem definido, chamado intencionalidade. E olha, intencionalidade é muito complicado, principalmente para o direito. Como é que a gente vai saber se ele teve a intenção ou não, se a intenção faz parte do que o indivíduo pensa e entende? Como é que tu vai dizer assim, ah, não, tu teve a intenção, como é que tu garante essa intenção? Bem, tem um cara chamado Grice que resolveu descrever como é o processo da intencionalidade. Então, existe um cálculo pragmático a partir da cooperação, se chama de princípio de cooperação, máximas da quantidade, qualidade, modo, relevância, né? Que, por exemplo, que é que eu cito ali no livro, que no texto é um exemplo clássico. A pessoa pergunta, tens horas? E a pessoa responde as horas. Se o cara perguntou só se tem, não perguntou as horas. Como é que a pessoa infere que sim? Bem, o cálculo está aí. A pessoa ela pede X querendo Y. E o interlocutor entende que ela, mesmo pedindo X, queria Y. E ela responde Y. Né? Então, isso aí assim, é muito interessante estudar bem essa área. Mas por que está aí e qual é a contribuição? A contribuição está em a pessoa, o aluno de direito, encontrar nessa disciplina assim, o que é realmente sintaxe, para que serve? O que é a semântica nisso tudo? E para que serve a pragmática? Bom, tudo isso tem uma lógica nos dois sentidos. A lógica de Aristóteles, que trabalha com os argumentos válidos, e se a gente quer invalidá-los, podemos transformá-los em falácias. Então, esta disciplina, ela trabalha com esse tripé todo e mais a lógica para buscar assim, qual é o fundamento dos argumentos válidos e como é que a gente consegue transformá-las em falácias ou em sofismas. Então, o aluno, ele fica com esse arcabouço lógico-linguístico para conseguir, a partir dessa disciplina, entender melhor os textos da área. Ótimo, perfeito. E para aquele que quiser saber um pouco mais sobre essa disciplina, fica a informação junto aí com esse episódio, fica a informação do link para fazer o download do texto do professor Celso. O próprio livro ele é colocado na internet de forma Sim. gratuita, então quem quiser ler, quiser inclusive dialogar com o professor, por meio do seu texto, consegue fazê-lo com a referência que fica junto com esse episódio. E o português, e o Formação 1 com o português jurídico também está lá. Perfeito. Fica aí dois textos do professor Celso para quem tiver mais interesse em estudar essa disciplina. Professor Celso, muito obrigado pela sua contribuição. Professor Guilherme, da mesma forma. Até a próxima. Até a próxima.